Ah, bueno, sí, ya. Tango decolado, Zuno 2, chame controle em 11935, bom dia. 1935, né? Bom dia, senhor. Nada. Controle em Salvador, bom dia. O Oscar Golf Tango decolou no momento, funcionado 5546. Tango saída lotada, deu 090, vigilância radar. Na lotada, vigilância Golf Tango. Delta, bom dia. Tiago, guarde copo, Vitor, Kilo Delta. Delta, autorizado, conquista, inicialmente uma centena, após prossegue visual, decola pistão no 7, curva direita, saída Gualeval, após direto, 5566 transponder, controle 11935, o Vitor Kilo Delta. Pronto para o táxi, Vitor Kilo Delta. Delta Livre Taxi, reporte para ingresso na pista 17 Kilo Delta. 103, chame agora Brasília 1245. Autorizado, reporte alinhado, ponto Delta. Decolagem, o vento é calmo, Vitor Kilo Delta. Tudo bom. Delta decolou 28, chame controle 11935, um bom dia. 1935, bom dia, Zebronco. Controle Salvador, bom dia, Labatão, ouvindo aqui no Delta. Tranquilo Delta, bom dia, nível 100, direto Quebec Victor, vigilância radar. Sim, é de Kilo Delta. Controle em Salvador, é o Oscar Golf Tango, está assistindo 090. Ele cita modificar, prosseguir no 95 para Paulo Afonso. Estimando pouso em Paulo Afonso, 0937. 095 em condições visuais, não me escuta, Golf Tango. Tango. Seu transponder, controla em 11935, Golf Kilo, reporte pronto para ataques. A palavra conforme, 600 LED, 17 na coral, 5,5, 119,3, chamar a chamada. O Golf Tango em condições visuais chama Centro Recife, frequência 126,85, alterna 125,45. 126,85, 125,45, muito grato, bom dia, senhor. Autorização para lençóis 085 na porta. Foi esperado. Avô 4007, Brasília 1245. Autorização para lençóis 085, o pátio da Bata, 3 a bordo. Campista, só escreveu o quilo. Passará para ingresso, Golf Kilo. Bom dia, guarde 4, Whisky Bravo Zulu. Oscar Golf Kilo para ingresso, senhor. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Golf Kilo. Passará alinhado e pronto na 107. Whisky Bravo Zulu, pronto, cópia. Sois 085, visual, decola no 7, curva direita, sai no corredor Axé. Frequência do controle 11935 e o código transponder 5564, Whisky Bravo Zulu. Estacionamento, reporte táxi, Whisky Bravo Zulu. Kilo, alinhado em próxima rola 7. Livre decolagem, vento calmo, Golf Kilo. Golf Kilo iniciado. Falcão 04, bom dia. Falcão 04, 8685, livre acionar e passe após a escuta de 118, 612, 8685, Falcão 04. Falcão 04, após. O Fiquilo decolou aos 36, chame o controle em 119.3. 119.35, um bom dia. 119.35, tem um bom dia, um bom serviço, senhor. Igualmente. Livre táxi, acuse para ingresso na pista, o Whisky Bravo Zulu. Acusará para ingresso na pista. Senhor, bom dia, vamos passar a rocha com a Golf Kilo. Rocha Golf Kilo, contato radar, voe Coral, subo 080. Coral 80, Golf Kilo. Golf Kilo Delta. Vai modificar as regras, não? Negativo, concentro. Qual o seu estimado de pouso? 0924. Seja. Kilo Delta. Agora, Brasília, Osmar, Alexandre, então. Reta, guarde 4, Fox Lima, tem livre acionamento. 104, tá na escuta. Seguro 045, visual, decola pista 1-0 com curva à direita, corredor a chefe. Frequência do controle Salvador em 119.35. Seu transponder 5562, Falcão 04. Oh, reporte pronto para o táxi Falcão 04. Só alinhar e decolar da pista 17, o vento é calmo, isque Bravo Zulu. Mas autorizado ingresso e decolagem do Sona 7, isque Bravo Zulu. Fox Lima está pronto, cópia. Isque Fox Lima está na escuta para cópia. Reporte para descida, para uma modificação do plano, caso para comunicações ao TR 5.264.288.